What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Vamos começando aqui mais um Metafosfato para falar sobre o gibi. Opa! Oh, o gibi o cacete, gibi, papai. Não, né? A revista em quadrinhos, Laços. Que revista em quadrinhos? História em quadrinhos. Se chama Laços, que tem os autores Vitor Cafage e Luciana Cafage, que é um gibi, uma revista em quadrinhos, de uma forma diferente do usual, do Turma da Mônica, como a gente sempre conheceu, sempre tava nas nossas mentes. Então, beleza, a gente tá aqui hoje com o Harrison. Fala aí, compadre, sou eu! E Davi. Yeah, yeah! É, eu, você já conhece, Alexandre. Vamos lá, vamos tocar essa bagaça aí. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. É bom esclarecer o seguinte, por que que é uma história em quadrinho diferente do usual da Turma da Mônica? O que acontece é o seguinte, se eu não me engano foi em 2009, o Cindy Guzmán, que é o editor-chefe da Maurício Souza Produções, deu uma ideia pro Maurício, vamos comemorar esses 50 anos da editora de uma forma diferente, vamos chamar 50 quadrinistas do Brasil todo, procurar desenvolver com eles ideias para criar novas histórias, as histórias da Turma da Mônica que a gente já conhece, só que de uma perspectiva diferente. Então, por que que é diferente? A gente viu o astronauta Magnetar, que a gente via o astronauta já conhecido, ele já adulto, viajando pelos planetas, a história básica do astronauta de sempre, só que ele já adulto, com um tempo um pouco mais sério, é basicamente diferente por isso. É a Turma da Mônica que a gente conhece, só que com abordagem diferente. É uma mudança, sim, grande, porque todo mundo, como eu falei, todo mundo conhece o Turma da Mônica, aquele desenho básico lá, do jeito que todo mundo conhece o Turma da Mônica. Vocês já conheciam os autores que fizeram o desenho, coloriram, o Vitor Cafage e a Luciana Cafage? Eu conheci o Vitor pela tirinha do Valente, Valente pra Sempre, do Jornal Globo. E depois, ele inclusive lançou as tirinhas de forma autoral, ele até ganhou o prêmio HQ Mix também. Esse Valente fala sobre o quê? Valente é o seguinte, cara, quem não leu o Valente, dá uma procurada na... Todo domingo sai no Jornal Globo, mas ele também tem um blog, que eu vou indicar daqui a pouco, onde tem lá a compilação de todas as tiras que ele fez. O Valente é basicamente o seguinte, é um lobo, ou um husky siberiano, um cachorro husky siberiano, que ele acabou de sair de um relacionamento. Quem já passou por isso vai se identificar totalmente, porque é basicamente... Ninguém passou por ser um lobo, ninguém, né? Passou por isso, né? Ser um lobo. É basicamente uma história que todo mundo vai se identificar, só que contado com personagens que são animais. Tem a macaquinha, tem o lobo, tem o elefante, tem o... História contada de um rapaz que acabou de sair de um relacionamento. Só que não é aquela coisa superficial. Ah, eu gosto dela. Ele realmente narra fatos. Eu saí de casa pensando nela e esbarrei com ela, ou pensei em ter visto ela, ou encontrei com a minha amiga, contei minhas desilusões pra ela. É uma coisa bem maneira. E quem fez isso só foi o Vitor? Só foi o Vitor. A Luciana conhece o meu trabalho? A Luciana Cafage, ela tem um blog chamado Los Pantozelos. Que tá aí embaixo aí, quem quiser, a gente vai botar o link aí. Nesse blog dela, ela põe desenhos, ela põe mini tiras. Inclusive, ela também é membro de um outro blog também, que é o Lady Comics. Esse Lady Comics eu só vi descobrir um tempo desse aí, mas eu já conhecia pelo menos o básico dos desenhos dela. Que a gente vê muito isso no Laço, só que não vou falar disso agora, deixa um pouco mais pra frente. Ela é irmã do Vitor, eles são de Belo Horizonte, Basicamente isso que eu tenho pra dizer, porque eu conheço, já conhecia um pouco dos autores. Beleza. Então, Davi, o que tu achou dessa remontagem da Turma da Mônica, de uma forma diferente do que todo mundo conhece, com algumas easter eggs aí que a gente vai ver ao decorrer do OGB? Rapaz, eu achei muito interessante. A começar pelo traço, que a gente vai falar mais à frente. Nós temos aqui o Harrison, que pirou com os traços, ele ficou ali babando, literalmente, apaixonado. Tanto é que o gibi que ele leu é meu, né? De passagem. Eu peguei antes dele, eu meti a mão. Falei, caraca! Eu comprei, ele foi e pegou pra ler. É muito bonito o traço, as escolhas são muito, muito interessantes, tornando os personagens mais humanos. Parecia literalmente mesmo crianças. Eu curti muito. Eu sinceramente, eu até gostaria que tivesse um gibi de linha, assim, sabe? Semanal, mensal. Com os personagens contados dessa forma, seria uma expansão do universo, seria bem interessante, quem sabe aí no futuro. Também uma estratégia para não perder os que sempre leram quando criança, né? Porque as pessoas às vezes acabam deixando o gibi de lado por ser um gibi que já leram, mas continuando a história de uma forma mais adulta, né? Eu acho que não. Seria uma boa estratégia, não? Eu hoje trabalho com manutenção, a gente acaba esbarrando com pessoas de tudo quanto é canto. Interessante que um dia desse eu tava trabalhando num prédio que o camarada lá que tomava conta da parte mecânica lá do prédio, lá que fazia manutenção geral do prédio, né? Ele tinha uma coleção de revista. Tex, aquelas de cowboy. E umas que ele comprava até hoje, além dessa revista de cowboy, era o Turma da Mônica. Se amarrava, então... Eu tenho um amigo que mora nos Estados Unidos. Eu tenho uma amiga que é daqui, da Tijuca. E, inclusive, o filho dela já deve ter por volta de uns 25, 26 anos. E ela perguntou pra minha mãe, vem cá, o Harrison, ele gosta de quadrinho, né? Ele tem gibi. Eu disse, ele tem umas pilhas e pilhas lá. Aí ele tem alguma coisa do Turma da Mônica? Porque o meu filho tá colecionando, porque... Lá nos Estados Unidos ele não tem acesso tão facilmente a isso. E como é a coisa mais brasileira de quadrinho que a gente consegue pensar, é a Turma da Mônica. Aí ele falou comigo, eu falei, pô, pode deixar que eu libero. Eu tinha uma pilha, mais ou menos uns 200, não, um pouco menos que isso. Passei o gibi pra ele, só fiquei com os que eu mais gostava mesmo desde criança, os 5. Passei tudo, ele coleciona a história em quadrinho da Turma da Mônica, essa básica que a gente sempre conheceu, lá nos Estados Unidos. Não, tem com certeza, todas as pessoas que são fãs de Turma da Mônica vão continuar lendo. Mas é uma continuidade, né? Não vai parar ali. E seria uma estratégia maneira deles manter uma linha dessa, com uma linha com um traço bem humano mesmo, como o Davi falou. Eu não acho que seria uma boa ideia, porque é o seguinte, mas aí já vai questão de afetividade minha. Eu gostei tanto do desenho que eu acho que tornar ela uma coisa assim comercial demais vai perder um pouco o foco, porque foi uma homenagem. E como homenagem, eu serviu até achei... perfeitamente, serviu, né? Perfeitamente. Eu achei que coube perfeitamente. Mas assim, manter uma linha, eu acho que já ia perder um pouco dessa essência de, ó, desenho demais, maluco. Mas artista. Poderia ser uma linha curta, poderia ser. O que eu imaginei até seria interessante você ver essa abordagem mais adulta, não só aquele gibi de linha que tem hoje da Mônica, né? Mônica jovem, mas uma abordagem mais adulta. Eu lendo o gibi, eu imaginei, cara, como é que se encaixava perfeitamente ali? Uma abordagem mais adulta com esses personagens. Eu acho que o mais legal dessa linha agora, tá sendo especial hoje dos 50 anos da editora, é justamente isso, é você olhar os personagens com outra abordagem, uma abordagem mais madura e ver que, cara, depois de 50 anos, eles ainda estão vivos e ainda tem muito caldo pra dar. Cara, tu vê que de 3, 4 anos pra cá, só tem inovado. Tem a Turma da Mônica Jovem, que apesar de eu não gostar muito, mas é mais porque sou preconceituoso mesmo com o mangá. Mas assim, estão sempre inovando, cara. Tem agora essa MSP50, que é o nome que eles deram pra essas homenagens. Tem Turma da Mônica Jovem, tem a Turma da Mônica de linha que sempre teve. Ah, o projeto são... foi o primeiro, né? Tu curtiu? Pô, me amarrei. Inclusive, eu fiz uma crítica, até indiquei pro Cid Guzmán, eu acho que ele gostou também, porque ele até indicou lá no... Pô, me amarrei. Desenho também é muito maneiro, do Danilo Beirute, e a história também é maneira, apesar de eu achar que ela acabou meio que de repente, o que já pode até ser considerado um ponto positivo, né? Tava ali de repente, pô, eu queria mais! Mas assim, gostei pra caramba. Eu também achei isso aqui, eu acho que se fosse um gibi ali, estilo de umas 150 páginas, de umas 200 páginas, mas eu estaria contente, é por isso que eu acho que eu fiquei com vontade de ler mais, por isso que eu falei que se fosse ali, fosse livro, eu ia comprar todo mês, porque eu fiquei com vontade de ler mais. Quando acabou assim mesmo, eu falei, porra, já acabou, cara? E tá de sacanagem. Tem uma coisa que eu achei bem legal aí, que isso eu sei que foi ideia do Cid Guzmán. No final do quadrinho tem a biografia do pessoal que fez o quadrinho. Por exemplo, tinha o Danilo, e aí tem, contando, a gente tá com o gibi aqui na nossa frente, tem contando um pouco da história do Vitor e da Luca Fage. Mas é que não disse que ela é solteira. Ela é solteira. Que isso? Nerd é uma coisa horrível mesmo. Na moral. Com essa, chama o próximo bloco aí, Alexandre. Chama o próximo bloco. Cara, é só conhecimento meio jornalístico, cara. Pô, a gente tem que saber, né? Se ela é solteira, se ela é casada, se ela tem quantos filhos. Próximo bloco, vamos pra outro tema. Então, voltando aqui, falando sobre laços. E aí, Harris, o que tu gostou da história? O que tu mais gostou? Cara, é que nem o Davi falou, cara, a arte disso aqui é impressionante, cara. Cada, se eu não me engano, foi até no MRG que eu vi isso, cada quadro, cara, tu podia ampliar e fazer um quadrinho, ou então, sei lá, fazer um papel de parede. Por exemplo, essa cena aqui, essa última cena aqui que tá até na contracapa deles com a bicicleta, cara, tá demais isso aqui, cara. Dá pra fazer um papel de parede mole. Então, outra coisa também. Na página 16, a Chabel, vou te contar, hein, maluco? Ficou de louco. Ficou? Coisa de louco, cara. Coisa de louco, coisa de louco. Aí, e basicamente isso, alguns easter eggs que tem por aqui, inclusive tem até um spoiler que eu vou dar agora, na página 47, maluco, tem uma aparição do Maurício de Souza que é incrível, cara. Eu achei fodasticular a aparição dele, cara, em versão mais jovem, aquela versão dele que a gente já conhece em forma de desenho, mas mais jovem. Cara, ficou demais, maluco. E uma outra coisa também, que é na página 35 que eu tive que chamar meu pai. Pô, vem dar uma olhada nisso aqui. Que é uma capa do disco do Roberto Carlos no meio do quadrinho, cara. Isso aqui. E sem ser repetitivo, a arte, cara. É demais, cara. É incrível. Eles tiveram um trabalho, cara, de conforme os horários do dia vão passando, eles mudando a cor do céu, cara. Tem azul, aí vai um pouco mais pra frente, vai escurecendo um pouco mais, tem alaranjado, tem escuro, de noite, maluco, show de bola, cara. É interessante também, que eu curti bastante, é que o roteiro, falando agora especificamente do roteiro, ele lembra bastante o filme clássico, Stand By Me, baseado na obra do Stephen King, né, The Body. Cara, é muito bacana, não tem como você não lembrar ali do Conta Comigo, embora em algum momento lembrou ali distante, principalmente quando eles esbarram lá com aquele mendigão ali, distante, o Esquecendo de Mim. É isso, exatamente, aquela mulher dos pombos. Dos pombos, isso mesmo, show de bola, cara. Eu lembrei assim distante, falei, cara, eu acho que ninguém deve ter comentado isso em lugar nenhum, cara. É, foi uma coisa assim distante, no término do gibi ali. Fala que eles buscaram muita referência para compor o roteiro, e não só os traços dos personagens, mas o próprio roteiro, no que o Maurício Souza já tinha criado nesses 50 anos para os personagens. Mas é interessante essa influência externa também, né? O que veio de fora. Inclusive a gente vê nitidamente que tem influência, e se eu não me engano eu vi isso no blog do Vitor, do Cisne, da Lu. Não, tu viu em algum lugar. Em algum lugar eu vi. Influência, eles admitindo que é influência direta, uma grande influência do Stand By Me, que é o Conta Comigo que você falou, e a gente também percebe a influência dos Goonies aí. É interessante também uma outra, tipo, a introdução da trama, e depois eles voltam a isso mais à frente, com Peter Pan, né? Peter Pan. Cara, exatamente. Peter Pan é muito legal. Eles introduzem já com Peter Pan, eu acho o símbolo apropriado, que talvez seja a maior fantasia de todos os tempos, né? Uma obra infantil de todos os tempos. E tá flertando ali com o Turma da Mônica, eu acho muito apropriado. Eu sou um grande fã de Peter Pan, eu acho Peter Pan o melhor personagem criado, assim, pra gênero infantil. É o mais, pra mim, na minha modesta opinião, é o mais legal, que melhor representa o espírito masculino de jamais querer crescer. E ver o personagem ali bem representado, eu fiquei bem feliz. Basicamente, o que eu achei da história? É uma história com personagens que são crianças, em algumas vezes até parece realmente uma história para criança, de criança, mas, na verdade, no fundo, ela é feita para adultos nostálgicos, cara. Aqueles caras que foram criados vendo Sessão da Tarde, vendo aqueles filmes falando de amizade, uma história feita para adultos nostálgicos, cara. O que mais me chamou a atenção nessa história aí. Criança vai gostar? Vai. Vai achar interessante? Vai. Mas aquela afetividade que tá todo mundo falando, só vai ter quem tem esse histórico de amizade de tempo antigo, né? Ficar na frente do computador, amizade de tempo antigo mesmo, de estar na rua brincando, correndo. basicamente afetividade do adulto nostálgico, cara. Concorda? Concordo. Então vamos parar rapidamente pra falar da gente aí. Como foi a sua infância, Harrison? Teve muita dessas brincadeiras? Cara, na verdade teve. Teve até uma época que eu era meio até largado demais, que... É bom saber que seus pais costumam ouvir isso. Cara, tinha basicamente... É porque meus pais trabalhavam fora, eles voltavam de noite. Cara, Chico Bento era basicamente eu duas ou três vezes por semana. Invadia o terreno de alguém pra roubar goiaba. Ou então correr de cachorro porque tava roubando caju de um pé de alguém, de uma árvore de alguém. Então dá pra se identificar muito, mas o que eu, na minha infância mesmo, o que eu mais me identificava era o Chico Bento, que é esse negócio de pular muro alheio pra roubar goiaba, caju, correr. É muito, cara, correr de boi, maluco, cansei de fazer isso, cara. Correr atrás de boi. Maluco, eu me lembro que tinha uma vez que a gente viu de longe assim, um monte de urubu, a gente saiu se escondendo. Isso tinha uns 10 anos de idade, saiu se escondendo atrás das árvores pra dar um susto nos urubus, cara. Pô, muito maneiro, cara. A gente viu aquela carniça lá. A minha infância, ela foi também na rua. Na rua, jogando bola de gude, sempre quis soltar muita pipa, só que eu nunca consegui. Aí eu joguei, eu acho que a minha maior recordação é jogar bola na rua e jogar bola de gude. Eu lembro que eu acordava de... Mas nunca fez uma aventura, não? Botar a mochila nas costas, vocês, amigos, fazer uma aventura, acampar, subir no morro, invadir o terreno do vizinho? Não, isso aí é assim... A gente invadia devido a alguma coisa, ou a bola caía no local, ou a gente ia querer pegar manga. Isso aí era consequência, a gente pular o muro dos outros. Mas o que eu mais recordo mesmo é eu jogando bola de gude, que eu jogava muito. E na rua, jogando bola, que eu acho que é todo mundo no Brasil ou no Rio de Janeiro que gosta de jogar bola. Menos o Harrison. Menos o Harrison, né? Mas eu jogava no morro. E olha só, meu, jogar no morro. O pessoal, os moleques estão jogando bola lá agora, meu irmão. No morro. Naquela época que eu morava ali na tua rua, a gente jogava naquele morro ali, cara. Desceram então, a bola. A gente dava um chute, a bola descia e tinha que ir um bucha buscar. Então, os moleques estão jogando lá agora, lá em cima. Que merda, hein, cara? Doideira, mano. Mas isso é legal na obra, você vê como a obra consegue ir além do entretenimento quando ela provoca algum sentimento no leitor, né? Eu lembro, por exemplo, na época que eu era mais novo, próximo à casa da minha avó tinha um morro, que é imenso, né? Tinha, não. O morro tá lá, minha avó que já não tá mais. Nossa maior aventura era botar a mochila nas costas, botar as frutas lá dentro e subir no morro, né, cara? E pra subir aquele morro, a gente levava ali umas 2 horas, 2 horas e meia. Caraca! E a recompensa era a gente olhar lá de cima a ponte Rio-Niterói, se olhava tudo. Eu lembro uma vez que foi tão bacana que a gente chegou lá em cima e a gente tava sentindo o cheiro de carniça. Aí, meu primo mais velho disse que tinha um corpo. Na época, quando começou a ficar quente, né, lá nas quadradezas onde eu vivo, e supostamente tinha um corpo. Mas eu digo supostamente porque meu primo era muito mentiroso. Até hoje eu não sei se realmente havia um corpo lá em cima ou não. Mas você não pode negar, né? Não posso negar, mas eu sei que a gente desceu do morro correndo, cara. Eu caí, rolei, veio cachorro atrás de mim. Foi muito maneiro aquele dia. Cara, eu tenho ferida por todo o corpo, cara. Inclusive no joelho, que foi com a minha tia. Minha tia é só um pouco mais velha do que eu, mas... Pô, eu tenho ferida no joelho da gente correndo no asfalto quente, eu meti o joelho pra tudo quanto é lado, o osso ficou exposto. Que legal, olha só! Muito maneiro, cara. E na atualidade, já que as brincadeiras que a gente falou aqui estão sendo mais por redes sociais do que na rua, acaba... É mais por compartilhamento. É, mais por compartilhamento, por curtidas da vida. A gente acaba tendo uma nostalgia mesmo quando a gente pega o gibi e vê essas brincadeiras retratadas na revista. Então é muito maneiro mesmo, foi... What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your... Falando nisso, pra provar que eu realmente sou o cara chato da equipe, né? Mas não tem como negar, né? A capa é muito bacana, é muito bonita, mas a contracapa, se é assim que se chama, né? É muito melhor. A primeira página da... A primeira página é... Porque eu costumo chamar a contracapa da pastagem, mas é a primeira página. É muito mais bonita do que a capa escolhida. Concordo. Eu sou chato, porque se eu fosse um cara legal, eu ia dizer que tava tudo lindo, tudo não, mas eu concordo. É, se você estiver com o GB aí na mão, ou vai comprar, assim que você abre a capa, a primeira página tem aquela imagem toda alaranjada com eles... De perfil, o grupinho andando contra... É, momento, conta comigo, literalmente. Isso, literalmente conta comigo, contra o céu alaranjado, do pôr do sol. Meu Deus do céu. E cara, demais isso aqui. Demais. Eu concordo essa quando essa outra capa aqui, se pegaria, ficaria, chamaria muito mais atenção como capa. Eu ia usar como quadro, se eles botassem aquilo ali. Também acho também, cara. Também acho também. Na página 56 também tem uma coisa muito maneira. Cara, é sensacional. Outra coisa, a página 56 lembrou muito ET. ET. Na parte que eles estão de bicicleta, ET. correndo. E a cena que ele voa pela lua, mas lembra muito todo mundo de bicicleta. Tipo, no ar, acabou de pegar um morro, pulou do morro, todo mundo no ar de bicicleta. Lembra muito o ET também, o extraterrestre do Spielberg. É, a gente vê aí as influências externas, possivelmente. Não tá à toa, né? Não tá, com certeza não. Não tá à toa, não tá à toa. Vamos lá pro próximo bloco, galera. Vamos lá. Debaixo de sete chaves. Então, voltando aí, galera, vamos fazer as considerações finais dessa homenagem que fizeram para a Turma da Mônica de uma forma diferente, que eu acho que foi consenso de todos, que ficou muito maneiro, ficou muito bom, com belas referências. E aí, Davi, considerações finais quanto à revista? Rapaz, é bonito, é eficiente, mas a sensação no final fica... é que poderia ter mais. Eu gostei muito e gostaria de ler mais mesmo. Eu gostaria que tivesse Laços parte 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Ficou muito bom, gostei muito. Eu acho que ficou até essa sensação por causa de ser tão bom, né? A qualidade é grande e a gente não está acostumado a ver isso. A gente está elogiando, não é porque é brasileiro, é porque é bom mesmo. A gente lê aqui Alan Moore, lê Frank Miller e quando tá uma merda a gente fala mal pra cacete. A gente fala mal de Bidilinha, fala mal de todo mundo. Então a gente está elogiando não é porque é brasileiro, é porque é bom mesmo. E eu realmente, como eu sou chato do grupo, tenho que falar. Eu queria ler mais. Esse é o objetivo de todo objetivo. Autor, né? Que é deixar um gostinho de quero mais. Quero então, mais. Eu quero mais. Basicamente a sensação que todo mundo sentiu com o Danilo Beruti fazendo o Astronauta Magnetar, né? Acabou. Pô, cara, agora que o bagulho ficou bom, acabou. O que tu achou aí, né? Pode mandar as considerações aí. Realmente muito bom. Não tem muito mais o que falar. A arte dela é excepcional. Quem tiver curiosidade de entrar aí no blog da Lu, que é o Los Pantozelos, não é Los Pantalones não, tá nem em tornozelos, é Los Pantozelos, conhecer o desenho dela, conhecer a arte dela, vai perceber que tem muito da arte aqui dela, muito da influência dela aqui. Se eu não me engano, a parte que ela mais ficou mesmo, a parte que ela mais pegou foi a parte dos flashbacks, que ficou muito mais com ela mesmo, mas cara, tu consegue ver influência, muita influência dela aqui, cara, aqueles desenhos realmente, você consegue ver a sensibilidade, cara, o sentimento no desenho, cara. Dá uma olhada aí no blog dela, vai estar aqui embaixo, a gente vai indicar também o blog do Vitor. Basicamente isso, não tem muito mais o que falar, porque a gente já falou muito. Seria mais do mesmo ser repetitivo, elogiar tanto assim. Até senão vocês iam começar a desconfiar. Compre que vocês vão ver por que a gente está falando isso. Então, se não comprarem ainda, né? Se já não compraram. Estão perdendo tempo. Para todo mundo que gosta de Turma da Mônica, é quase que uma obrigação ter essa... Inclusive, se eu não me engano, a primeira tiragem já tá esgotada em todo o Brasil, cara. Tá difícil de comprar, agora se quiser comprar, corre na internet. A gente vai botar um link aí embaixo da Saraiva, corre aí embaixo, que compra mesmo, porque tá difícil você achar ela em livraria ou em banca de jornal, cara. Principalmente se você estiver interessado em capa dura. Essa versão simples tá 20 reais, agora a capa dura tá quanto? Deve estar. A versão capa dura eu já achei pela Saraiva 29 reais. E a versão simples eu achei até 19 na Saraiva. Eu comprei essa aí a 20, a 19. Ué, se soubesse que a capa dura tava barata. E caso você ainda não comprou, quiser esperar mais um pouco, vamos falar isso daqui a pouco, quando o Alexandre puxar o assunto principal aqui. Já que a gente está falando que já está esgotado, ninguém consegue mais comprar, pessoal na fila esperando a livraria abrir. Então a gente está com uma promoçãozinha aí. Uma promoçãozinha, Metafosfato vai fazer uma promoção do gibi, do Laço, da Turma da Mônica, que a gente vai sortear dois gibis com... Não é um sorteio. A gente vai escolher concurso cultural. Isso, concurso cultural sobre o tema da revista. A gente vai sortear dois autografados, autógrafo do Vitor. A gente vai fazer aí pra gente com quem que vai concorrer aí. A gente vai colocar aí uma pergunta: quais acontecimentos fortaleceram os laços de amizade os dois melhores vão ganhar um gibi autografado. Autografado pelo Vitor. Inclusive, não é só autografado. Ele falou comigo que vai fazer um autógrafo e dedicatória e, se brincar, ainda vai fazer um desenho especial pro cara que ganhar. Oh. Os dois melhores comentários. Eu vou ficar direto, irmão. Eu vou contar uma história maneira. Vai é o seguinte: membro do Meta Fespado não pode participar, seus bostas. Isso aí é uma sacanagem. Não vale mandar sua irmã comentar ainda, amigo. Pô, quero dizer que eu tô saindo do Meta Fespado agora. Então é isso aí: autografado, dedicatório e um desenho ainda por cima. Então mande aí seus comentários aí, como a sua amizade aí se tornou mais forte, aí, os laços da amizade ficaram mais forte depois de uma grande jornada. A pergunta vai estar aí de baixo. Basicamente essa. Que evento, que fato, acontecimento fortaleceu os seus laços de amizade? E aonde comenta? No Facebook? É na página? Você pode tanto mandar uma mensagem pela nossa página no Facebook, ou você vai aqui em cima no link Cadê Nós? Você vai em contato e preenche lá com o seu nome, lá no finalzinho da página, preenche lá com o seu nome e manda sua mensagem. É só colocar lá, só para descrever. Quero participar do sorteio? A minha resposta é essa. Um dia eu tava andando, tropecei, aí chegou o maluco, chegou a menina, chegou meu melhor amigo, disse assim, pô, ralou o joelho, e a partir daí, conta uma história que presta, não vai falar isso não, tá? Manda uma história aí, foi mostrando o que manteve a amizade de pé, o laço que tá ali forte até hoje. Valeu, galera. Se quiser mandar uma foto junto com um amigo aí, né? Tô dando uma dica, hein? Tô cantando a perna aí. Tem que fazer a melhor coisa, porque é uma ótima. É uma promoção do caramba, hein? É, garoto. Tem pouca gente fazendo isso aí, hein? Ninguém tá fazendo isso aí, cara. Promoção exclusiva do Metafosfato. Exclusiva do Metafosfato. Então, isso aí, agora... Valeu, galera. Mais um Metafosfato tá aí acabando. Até a próxima. Até a próxima, cumpade. Opa, a gente esqueceu de dizer, cara, de curtir a página. Pera aí, meu irmão, não é só responder, não. Curte a página do Metafosfato. Curte a página no Facebook, YouTube. E responde, é isso aí. Tem que curtir. Se não curtir... É isso aí. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry. No, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me.